Novo Mega Vascão 3D. 3D. 3D. Novo Mega Vascão 3D. Sucesso em todo o Brasil. Fala, galera do Clube do Trabalhador, tá ali com a gente? Nossa, amigo Ciene, tá ali com a Ciene? O Fofinho e o Desi na área. A nossa GDZ aqui do ladinho. Bora, Celimis! Tá aqui também com a gente, um abraço. Saramânia, a nossa GDB, meu irmão, tá ali com a gente. Alô, Dinâmico, Robin do Passinho. Tá ali, um abraço, Danilo Lima. Fiquei sabendo que naquele dia ele dormiu lá no quintal, foi? Ai, esse amor. Sonho. Amigo Bandinho, Chupa Chaque. Eu vivo de Cacinho, o PDF também. O coreano lá de Cachanel tá com a gente. Meu parceiro da W do Bush. Ele, o nosso amigo Brancão, toda a galera já curtindo com a gente. O Caçambinha tá desde ontem com a gente, viu, Dadá? É. Eu me entreguei demais. Olha o nosso amigo Monarca Decan. Com a gente, ele com a primeira dama, só na mãe, né? Cadê a irmã gêmea dela do rei hoje? Ali que Salvador também na área! Uhul! Tudo mais não vai. Cadê o Bate Show? Onde cara, vou te contar, viu, Eric? Vivo de oba! Alô, Celibich, alô, Carango! Toda a galera por ali com a gente, um abraço! Quero tê-la aqui, o Gelático da Galileia também tá com a gente. Galera lá do Bar do Tufão, meu irmão. Alô, Bodinho. Eu me entreguei demais. Sábado e domingo a parada vai ser lá no Marupá. É a tradicional festa do Marupá e a galera vai estar em mesmo lá, meu irmão. Você marcou tudo em mim. Família Terror. Olha, o Arara. Ele, meu parceiro, Pedrinho, rapaz. Tá aqui com a gente, tá na mãe, né, Pedrinho? Alô, Ronilson Pitbull. Mega Vascão 3D. DJ Luiz. Você marcou em mim. Você marcou. Não vivo de sonhos. E eu? Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Salamãe, salamãe. Aniversário do meu parceiro Fofinho. É, papai. Vai ser dia 18, é? DJ Billy, é? Vai detonar no aniversário dele, é? Só na banheira lá. Dia 7 de setembro, o Mega DJ Luiz por lá, meu irmão. Olha, faça tudo, mas não vai. Bora, Juninho GDGL, daqui com a gente, só na banheira. É, meu irmão, tá curtindo? Sábado e domingo vai estar no Marupá. Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Agora sim, papai, dia 18, tempo, o aniversário do Ciene e do Desi. DJ Vini lá no Cavaleão, né? Eu é verdade. Peço muita e o Mega vai estar lá também. Agora você precisa me escutar, não me meu parceiro Tira Gato, tá ali com a gente, valeu. Alô, Coelho. Tô pedindo pra você voltar. Nosso amigo Freud, de Hipopótamo, tá ali com a gente, valeu, meu irmão. Se eu errei, você também errou. Sangra! Exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que não leguinha se fumaça e venta cada um. Carinho, te pedi pra fazer amor. Pra fazer amor. Pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Oba! Pra fazer amor. É pra fazer amor. Pra fazer. Bora, baixa o seu limite. Oh. E a Larissa e o seu grande amor ali, ó. Bora, Ronilson. Oi. Banda Capricho. Capricho. O que é a primeira dama? É, papai. Não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou te ver nessa cama. DJ Luiz. Mega DJ Luiz. Sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não só. É o neguinho da putaria. Opa! Calma nessa hora, você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. E aí, dos Galácticos vai estar lá no Marupá com a gente, curtindo, né, meu irmão? Meu amigo Robson, ele é a primeira dama. Alô, Evan! Um abraço pra você aí, viu? Só no banho, só no banho. Bora, Brancão! Bora, Dadabi! Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor. GPDF tá na área. Pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você... Olha meu grande amigo Jonas! Aí da 160, nega tarada! Tá aqui com a gente, dona Mônica! Bora, meu parceiro Arara! Quantas vezes que... Família Cedibit! Um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. DJ Luiz! É pra dançar, Gardinho! Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa... Amigo Janilhão, compra d'água também, tá com a gente. Um abraço, meu irmão. Salamana! Oba! Você me demonstrava uma coisa. Olha que safadão! E agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais. Olha meu parceiro, o DJ Nildo! Ali com a gente, um abraço pra você, viu, DJ? Amigão particular aqui do Luiz. Decide. Amanhã na ressaca, bora lá, bora! Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou é ou eu? Escolhe de uma vez, não tente me prender. Nosso meu parceiro, o Tsunami. Lá de Barcarena. Mega DJ. Com ela e ficava. Você perdeu a mulher que te amava e sem perceber. O neguinho pressão, alô, Pita Saúde também da linguagem. Você não me deu, eu já estou cansado. Escolhe ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Naraná, naraná. Sobe colheiro lá de Cachorão. Juntinho com meu parceiro Lambadilha. Aí com a gente, Zona Mônica. Alô, filha do Rock! Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Só pra dançar um pouquinho, vai. Você me demonstrava uma coisa. Edson Miguel do Guamá também tá ali com a gente. Um abraço pra vocês. Os nossos alucinados da Kine. Tá no grupo do 11, tá na área, família Terror. Vamos lá, indigente. Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Aniversário hoje do Haroldo dos Galácticos. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Aniversário lá do Ciene. Cerveja vai ser 4 contos, papai da porruda. E tira gosto de graça pra galera. Quem vai sofrer é a Carol. A mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava. Vascão 3-3. Nati Rabelo. Escuta essa aqui, Brancão. É as melhores, papai. É as melhores. Bola da Dabi. E é só pra dançar. Bora, Bonoca. Esse tom de voz eu reconheço. Mistura. Meu parceiro Nubuzinho tá ali com a gente. Alô, Nubuzinho, um abraço pra você, meu irmão. Sua coragem. Em novembro, né? É o aniversário dele com o Mega Vazio 3D lá no. Tá tocando no bumbo, papai. Caraca, fuzinho. Uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Que tá aí o detalhe, meu gente. Dia 18 aí de setembro, aniversário do meu parceiro Tira Gato. Com Pitbull Saúde. Todo mundo convidado pra curtir lá. Já morreu o Rogerinho, o GDB. Raimundo, o GDB também. Família DK. O aniversário vai ser dia 3 agora. Dia 3 de novembro, de outubro. Foi melhor do que eu imaginei. Ah, eu tô olhando aqui 3 anos. Tinha feito antes. Olha, sexta, dia 16, aniversário da família de Carla no sítio Rei Davi. Com Todd de Boca, Maico Doido, DJ Nego da Nath e Juninho, peso pesado, meu irmão. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Diz assim: tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Maicon Breno. Que acontecer? Mega Vascão 3D. O atrevido do Pará. Era isso que vocês queriam, é? Alô, Mega DJ Luiz! Então toma! E que tal a gente botar essa galera pra cima? Alucinados da Quena do quilômetro 11. Tá na área por aqui com a gente. Tá curtindo hoje o Mega Vascão, meu irmão. E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é amiga. Bora dentro do mundo. Bora, minha comitiva PDK. Bota pra Brasil junto aí com o Leandro, vindo daqui com a gente. Um abraço pra vocês aí, meu irmão. Bora, Nora! Olha, meu parceiro, nego, fala também. O grau aí da GDC, o Alondozinho. Bora no rock doido! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Mega Vascão 3D. Mega Vascão 3D. Mega. Segura o Dadabi. DJ Luiz. Boa passa, minha Leandra, Luciana e a Fernandinha. Aqui com a gente. Olha a minha compadre Leandra. Olha o compadre Raivá. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, minha mãe. Tá gravando pra tocar lá no palio do Dadabi! Mamando, então grava lá, minha mãe. Então grava, grava! E vai no rebolado, rebolado, rebolado. Vai no rebolado, vai, vai. E vai, de Pop Live. Vai no batidão, no batidão, no batidão. essa camisa. O quê? Meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça. Givorilson, GDR. Essa camisa, é, babai. Meu poderoso leão. Oh, oh, oh. Somos nós e cumpriremos o nosso dever. Como é que é? Se um dia, quando unidos para lutar, o pavilhão pudermos defender. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Oh, oh, oh, oh. Tantos sorrisos por aí, você querendo mesmo. E a Aline? Tantos olhos. Lá da Xilomu Cosmético do 14! Eu não duvido. Meu. Que não foi por acaso. Para Luizinho, meu parceiro, Tcheco também, dá língua a gente. Alô, Tcheco! Um abraço! Yeah! Bora, bora, bora sim! Lombadilha, dá língua a gente! Fala, Lombadilha! Como é que é, papai? Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Nosso amigo Maia! O Sargento Maia daqui com a gente, desde cedo curtindo o Mega, né, papai? Amigão, batiu lá aqui no Luiz. Alô, Maia! O que é que a gente vai fazer? E o Caçambira! Se você quer, eu também tô querendo. Bora, meu parceiro DJ Edilson! Vem com a gente, bora pra cima! Tantos sorrisos por aí, você querendo. Olha, meu parceiro Ciene, também hoje dando uma fora, né, Ciene? Ali com a gente, só na banha! Eu não duvido, não, que não foi por aí. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nós. Nossa amiga nega, tá ali com a gente, um abraço. Alô, Franzi, tá ali também com a gente. Alô, PDF, tá aqui com a gente, um abraço pra vocês. Alô, PDK. Medo de sofrer por me apaixonar. E agora? Mas eu sinto toda noite. Sangra. Faz o mundo girar, faz apaixonar. Vou te amar sem mim. Neguinho tá na área. Marcelo Pintor tá na área hoje também, né? Não tá de cozinjar, vamos assim, só na banha, garoto. O meu stop da Mix hoje só na banha, cozinjar, né, Lu? Tô por ali, só de boa. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro. O parceiro Bonoca também, né? O Deco, né? E a primeira dama, né, Bonoca? Me tranquei em casa até passar. Imaginando, imaginando, vai, vai! Oh, joga a mãozinha, joga! DJ Luiz! Mega Bascão 3D. Ela diz que me ama, mas... Marcelo Bigaçu também, galera, na arte visual, você com a gente, né, Marcelinho? Não, porque eu sou... Tá na área do Pedrinho, do São Pedro, do Garanjó. Eu tenho o sino da porta, mora, Raimundinho! Então vamos acabar. Nossa, amigo Pipinho ainda avisando que temos copo personalizado aí. Existe. Alô, Pipinho. Até porque ninguém é de ferro. As estrelas do quilômetro 14. Não, não vai mudar. Elaine. É loira, também digital. A Simone. Alô, Simone. Por isso que além, vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não pior. Nossa, amigo Bafla, Fazão 4 também, tá com a gente, valeu. Não. Nós vamos ficar por aqui. O Elisson tá lá, né, Denilcinho? Tá ali com a gente já. Da Gabi do Poço, a primeira dama, Brangão. Também a primeira dama, né, Brangão? Meu parceiro, like lá do Lava Jato Live, garoto. Ficar por aqui. Hey, oh, oh. Bora, meu parceiro, Bitoca também. Tá ali com a gente, ele, meu parceiro, Bala. Tá juntinho, tá ali com a gente. Bora, Lombadinha. Tá detonando na filha do rock. R15. Sei que não, até finge bem, mas é em vão, porque eu sei e não desejo isso. Um abraço, meu Gelson aí, juntinho, com a galera do Parazinho, daqui com a gente. Um abraço pra vocês, a nossa Gidencel aqui do ladinho, o nosso alucinado daqui, né? Também tá com a gente, alô, Silva Jaque, olha que bonito 3, nosso amigo Bulotado, alô, Bulotado, Pita Saúde Digital também, tá ali, meu irmão, um abraço, alô, Leia. por isso. Alô, Arara! Ele e o Pedrinho, meu irmão, família Terrum aí, Judinho. E procurar alguém. Os Galácticos da Galileia. Oi. Piora este erro. Se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa estrela chegou ao fim. Quebra a gira! Dia 24 aniversário aí da família PDF, dia 24 de setembro, meu irmão. Esse dia vai ser muita hora, mamãe. Segredo, oh my love, você é meu desejo. Eu desse jeito, eu não aguento, só amanhã que eu falei. Meu amor, amanhã eu pago lá, tu já sabe, né? Na minha vida, meu coração se entregou a você. Afinal de contas, amanhã ninguém trabalha. Quero o melhor pra ti. Eu ainda acho que tu ainda vai abrir o estúdio amanhã de manhã. Tu não há ninguém. Alô, Danzinho! GDC é o Júnior, do Nego Bala também, dá todo mundo por aqui com a gente. Alô, Milê! Canara com a gente, nosso amigo Dailton. Ele é a cachaça do Pedro. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Já vai começar, vou bater. Pode mandar a putaria, vai. A putaria, vai. A putaria vai começando. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bota pra cima. Das produções. Ô, Pipio, tem a imagem do Ronilson Vitibu aí no telão, vem. Vai. Aquela das equipes, pode ser aquela das equipes, ainda tem por aí. Bota no batidão. A pedida. Amigo Fabinho do Rock. Ele, o Yuri Brasil, também o Michel da 150. Tá ali com a gente. É o nosso amigo Shiba. Dia 13 aniversário aí da filha do Rock. E o bagulho vai endoidar por lá, né, filha? Pode eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Pega a bunda batendo no chão, pega a bunda batendo no chão, pega a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rebola pra frente. Malandramente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou seduzindo. Malandramente, lá de Barca Arena. Juntinho com meu parceiro, ela que é safadão. Bora, Tsunami! Chama, mãe! A menina já deu o pé pra casa. E mandou um remedinho pra mim. Só te vê pra ir. Só te vê pra ir. Só te vê pra ir. Só te vê pra ir. Mais safada. Que ganha a madeirada. Fala, Batinha! Deu o pé pra casa. Só na mana por ali com a gente. A nave do Bocha, o Branquinho. Alô, Branquinho! E o som tá afiado lá da Dona Bela. DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Amigo Pedro, ele, o Sidney, o Bitu, o Sulek da Paz, também tá com a gente, meu irmão. DJ Luiz. Chefe da pai, chefe, chefe da pai. Depois que empurra uma vez. Mega Bacacação 3D. Vai, já tá chefe da pai. Depois que empurra uma vez. A piranha pede. Bora, Caçambina! Daquele jeito, chefe é chefe da pai. Chefe é chefe da pai. Depois que empurra uma vez. A piranha pede mais. Chefe é chefe da pai. Chefe é chefe da pai. Depois que empurra uma vez. A piranha pede mais. Chefe é chefe da pai. Chefe é chefe da pai. Depois que empurra uma vez. A piranha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Bora detonando na batida! Um, dois, três, pá! É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará! Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigas, o bandeirinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. É bom demais! Fofinho, Fabiola Samara, companhia aí do Fabinho do Rock também tá com a gente. Alô, Coreano de Cajanel, Jundigo Lombardina. É, meu irmão! E a comadre Leia também, o Luizinho. O padre aqui do Mega, né, Luizinho? Olha o homem da sola da bota, o Baixinho. Ali com a gente também, né, Baixinho? Fabinho, comitiva PDK. Tá aqui do ladinho com a gente, um abraço pra vocês! Não te esquecer, oh! Agora estou perdida! E o que é, papai? O tempo vai apagar. Dia 18 aí de setembro, aniversário do Tiragado! O som do Pitbull Zaldi, meu irmão! O tempo vai apagar. Olha o Pitbull! Ele que tá ali com a gente, só na mãe, né, Rudy? Só aí, meu irmão! Com a gente, um abraço pra vocês, dona Mânia. Dia 18 de setembro, aniversário aí do Ciene e do Desci, papai. É, cerveja R$4 a festa toda e uma tira gosto de graça pra galera. E a participação do DJ B. Boa Vista, tá aqui com vocês também, valeu! Eu falei que sofri demais. Bora, dos Galácticos ali, meu irmão. Deixa de sofrer. Meu parceiro Maurício também tá ali com a gente, né, Maurício? Ainda te amo demais. O Marcelo das Misuras aí, Fumacinha. Ai, ai, amor, eu te amei também. Nosso amigo Mauro do Bumbum lá no fundo. Não, ei, Mauro! Obrigada que você me quis. Ai, amor, volte pra mim. Eu te dei amor, você não. Não aceitou meu perdão. E aí? Ainda te amo demais. É. Volte, amor, que eu te quero demais. Ai, amor, eu te amei também. De sofrer não faz bem. Bora, bora, bora, bora, bora! Vascão 3D! Alô, meu parceiro de Neninho, não chega aqui, papai! Vem cá, vem cá! Ah, vem tu, já que essa tua amiga. Você me disse que era inocente, bem. Alô, sem limite! Esse homem que dizia ser. Era meu ciúme, que seu coração é meu. Bora, bora, bora, bora, bora! Me disse que te amava, mas sem noção. Coisas que... Parceiro Ronilson, o Bichimu, da língua, a primeira dama, né, Ronilson? Fiquei toda essa sua traição. Que bom! Parceiro Arara, ele companhia do Pedrinho, o Jaquinho, o segundo com a gente, né, meu irmão? Não me toca, só hoje no apoio. Não me toca, não quero saber. Não me toca, não quero saber do teu amor. Agora não me toca, não quero saber. Doido bala, é? Não me toca, não quero saber. Não me toca, te tirei do coração. Imagina! Da 150 Brasil também, tá com a gente, Elisael, Biludo, o tio rei do Toca Baixo, meu irmão. Não existe barreira que eu não possa atravessar, não existe nada, somente Deus, pra nos separar, a gente se ama, na cama ou na lama, eu respiro você, em qualquer lugar. Atenção, Bagé, comparecer aí pra... Pega do bingo aí. Atenção, Bagé. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca. Bora, meu parceiro, Dadabi. Hélio Brancão, da linguagem. Eu sou maluca. Só na manhã, só na manhã. Juntinho com a gente, que é a demissão! Para o professor Cladson! Cara do Barbado aqui com a gente, um abraço, meu irmão! Ele, o Crácio também, tá ali com a gente, alô Crácio! Um abraço, garoto! Esvaziar lembranças que façam me prender a ti. Era pra... Bora, meu parceiro, Pita Saúde, rapaz! Deus, tá ali com a gente, ele, o Neguinho de Pressão! Acordando assim, meu pai. Bora detonando aí, caçambina! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir. Ah, pois essa aqui tem um bingo, viu, gente? Vamos lá! Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Vem no meu colo, vem. paixão. E aí? Paixão não deu. Fala, minha grande amiga galera. Alô, Luizinho, te ligação aí. Oi. Meu carinho. Como é que é?